emoção. Seja a melhor programação. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Certinha pra ninguém perder a jardineira, ninguém perder a condução. A hora certinha em Jundiaí é 4:09. 4:09, hora certinha, e o polegrama começou com Luiz Gonzaga, Shot Ecológico, Leonce e Leonel, Ai Meu Bem, Léo Canhoto e Robertinho, A Gaivota. Deu no JJ? Pode crer, amizade. JJ é o Jornal da Verdade. Venha, JJ! Pelé, qual a grande jogada para a Copa de 90? A grande jogada é comprar nas Casas Bahia. TV CCE, 20 polegadas em cores, controle remoto. VHF e UHF, 7 pagamentos iguais de 9.300. Videocassete CCE Player, modelo 7X, 4 pagamentos iguais de 9.150. Estéreo Music Center CCE, 4 pagamentos iguais de 4.250. Na Casa Bahia, você sempre está ganhando. Relógio trabalhador, relógio bom, relógio que vai pra diante. Ninguém perde a hora, ninguém perde a jardineira, ninguém perde a condução. Quem não levantou ainda, vamos se mexendo, vamos pulando da cama. A hora certinha, 4:11. Pode conferir aí, 4:11. Mês de maio que vai rodando, hein? Hoje dia 17 de maio já. Mês de maio, a metade já foi. É isso aí. Mas, ouvinte amigo, não se esqueça que mês de maio é mês de Maria, mês de Nossa Senhora, e aproxima aí o mês de junho, aquelas festas bonitas, festa junina. Ah, eu vou lembrar também o pessoal aí da Promeca, pessoal da Várzea, toda a redondeza aí, o Gordo, conhece o Gordo? Hein, Zé Risada? Ô, Zé Risada, conhece o Gordo, filho meu? Conhece? O Gordo. Ainda ontem eu estava conversando com ele, ele já tinha ido na prefeitura, na delegacia, já tinha, né, acertando todos os papéis para ele vender fogos lá na Promeca. Então ele falou, ai pai, tô preparado, vai ser um bombardeio. Ainda mais se o Brasil faturar a Copa, hein? Então tá aí. Se faturar a Copa, vai ser aquele bombardeio. E o Gordo, então, né? Sempre trabalhando, sempre lutando, e ele vai vender fogos. Bater pra fazer balão. Oh, vou te contar, o Gordo puxou, pai. É isso aí, minha gente. A hora certinha, 4:12. 4:12. Vamos continuando com Alegria Cabocla, sucessos do nosso sertão. Aparecida do Norte é a terra do trombeiro. A Senhora Aparecida é a mãe do trombeiro.